Seu corpo era franzino, pequeno, quase não crescia. Mas isso não importava, se bota fé pedestia. Boina aba reta, bermuda na canela. Mas considerado, respeitado aqui na favela. Pistola pesada, sem força pra segurar. Mas o sangue é ruim e cai pra dentro pra acreditar. Filho calculista, 12 anos, funa bem. Caixa de DCA, nunca quis tirar ninguém. Lanchonete, padaria, bar, mercearia. Ônibus lotado e quatro loterias. Seu parceiro é maior, poucos anos mais velho. Mas é cara dura, a atitude um ferro. Sem casa pra morar, escola que nada. Ela não me dá dinheiro, eu prefiro a estrada. Tatuagem no braço, mal dá pra entender. Meio coração, um dragão, sei lá o quê. Querer voltar pra casa, ele não é louco. Padraço, homem ruim, merece um pipoco. Eu vou é viajar, com a escola pra cheirar. Na Rodô faz muito frio, quero me esquentar. Minha mãe ganhou um lote, é longe pra caralho. Talvez eu apareça, sou esperto, não otário. Tô melhor na rua, aqui ninguém me segura. Vivo pro crime, ele pra mim, véi, me escuta. Se folgar na minha frente, entende minha fala. Não tem negócio, irmão, de posso até mudar, futuro bem melhor. Mas por enquanto, véi, ainda sou de menor. Se folgar na minha frente, entende minha fala. Não tem negócio, irmão, posso até mudar, futuro bem melhor. Mas por enquanto, véi, ainda sou de menor. Frevo de esperto, ideia, consideração. É sem futuro, destino, traição. Barraco na norte, amigos na sul. Tomando uma gel, ganhos no Carrefour. Se sentir inseguro, acreditar em quem? Boto fé em mim mesmo, sem olhar a quem. Sou de menor, véi, atitude pra quem teme. Outra medalha pra civil, outra medalha. É isso aí, miséria, sem educação. Meu nome sem escrever, mas nada solução. Mentira, lei do cão, vida triste, incontrolável. Perto da morte e do crime, inevitável. Às vezes peço conselho, me dão uma arma. Se preciso de uma ideia, me responde com bala. Não sei o que é carinho, conheço o perigo. Minha vida é minha estrada, o meu risco. Sinto de atendimento juvenil. Vara da criança, adolescência, puro fio. Quem é que vai orar por mim? Alguém se importa? Será que vão me guardar em memória? Se folgar na minha frente, entende minha fala. Não tem negócio, irmão, de branco e futuro bem melhor, mas por enquanto, véi, ainda sou de menor. Se folgar na minha frente, entende minha fala. Não tem negócio, irmão, de branco e posso até mudar, futuro bem melhor. Mas por enquanto, véi, ainda sou de menor. Aonde estou? Que tiro me acertou? Foi tão rápido, não sei como começou. Nem me lembro qual foi a distância. É, Hospital Regional de Ceilândia. Chama minha mãe, preciso dela agora. Não quero ficar sozinho, já são quantas horas. Cadê minha jaqueta? O meu boné caiu. Metade dos chegados sumiram, ninguém viu. A quem me ajudou, me livrou dos conferes. Pode crer, véi, Dr. Dalmo Meirelles. São poucos a agradecer, muitos a culpar. Quem é o outro de menor que vai se ferrar? Vivendo como eu, sem chance e oportunidade. Na UTI do hospital, na realidade. Na sombra da ignorância, sem incentivo. Muito de menor vai morrer de tiro. Se folgar na minha frente, entende minha fala. Não tem negócio, irmão, posso até mudar, futuro bem melhor. Mas por enquanto, véi, ainda sou de menor. Se folgar na minha frente, entende minha fala. Não tem negócio, irmão, posso até mudar, futuro bem melhor. Mas por enquanto, véi, ainda sou de menor.